Essa cara toda amassada, com esse olho em carne viva retalhada, e esse nariz que não para de escorrer. Eu chorando, tão previsível quanto areia no deserto, mais patético sem ninguém por perto, tão imenso que não dá mais pra conter. Então me toda amassada, com esse olho em carne viva retalhada, esse nariz que não para de escorrer. Eu chorando, tão previsível quanto areia no deserto, mais patético sem ninguém por perto, tão imenso que não dá mais pra conter. Então transborda.